0 graus, 11 nós. Oi, Romeu Hotel Yankee. Romeu Hotel Yankee, prossegue final da 107, ao número 2 para pouso na 107. Continue a aproximação, aguardo na autorização. Afirmativo, continue a aproximação, vai reduzir. Salvador, 3190, plano de educação, via chegada a Mário, desce até o 060. Ajuste de altímetro 10012. Romeu Golf Novembro Lima, céu de edificação, via chegada MAN, desce e mantém o 070, ajuste de altímetro 10012. Minha aproximação, Romeu Hotel Yankee. Lado. Novembro Lima Romeu no solo 47, prossegue até a Lima, ingressa na Lima, mantendo a minha escuta, Lima Mike Quebec, me chama na Quebec pro cruzamento. Lima Mike Quebec, me chama na Quebec, eu vou te mandar. Nono 69, decolou agora os 48, controle no 208. 208, nono 69. 3155, chama agora o centro Recife, na frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 133.25, 3395, confirma. Afirmativa, frequência são antes. Obrigado, boa tarde. Controle Bob, o nono 69, decolou. Uno 169, contato radar da colagem, suba e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Contato uma 6360 via da EL, voo 169. Olha, é possível coordenar por onde Aracaju, pro voo no 620? Aguarde. A sua escuta. Hotel Yankee no solo aos 49, prossegue. Autorizado Backtrack, reporte livrando. Lima Romeu, prossegue pátio 5. Está autorizado o cruzamento da 107, estaciona a frequência livre. Autorizado o cruzamento, prossegue. Boa tarde. Decolou 49, controle no 20, decimal 8. 208, boa tarde, senhorita, bom feriado. Pro senhor também, até a próxima. Até. Controle Salvador, boa tarde. 3217 da SAM, na DAEL. São 3217, contato radar no decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 3217. Eu também, até a próxima. Salvador, passarelo 2230, solicita 140 final. Sub manter a nível de voo 140 e aguarde a autorização final do centro Recife. Afirmativo, 2230, passarelo. Afirmativo, a Xanai 6210 está autorizado. Descida até 2 mil pés, ajuste o altímetro 190-12, informe em final do procedimento. Ele é essa que foi pista na zero. Afirmativo, 1012 para 2000, informar a estabilidade 6210. No 620, chame o centro Recife agora, na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 2005, 2545, 620. Azul 699, bom dia, mais te confere. Para Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfil da subida da Euleda Motiva. Via pêndulo 10, por base, a pêndulo 16, conforme. 5047, transponder, controle 120, decimal 8. Salve. Informe ao término. Correção para posicionamento. Controle Salvador, não tem verão de Paulista na rua, da zona da rotatória, contato visual com o campo. Lembrar os fluidos que chamei torre, 118-95. Então 3190, reduza para 2209. 2 para 2209, então 3190. Afirmativo. Golf November Lima, confirme a velocidade de cada. 2509. 7. Mantenha 2509 e informe quando necessário para a redução. Foi a posição Duna. Golf, no, Golf November Lima. Ativo, desse mantenha 3 mil pés, Golf November Lima. Voo 1169, autorizado pelo centro Recife, ótima, voo, posição ótima, voo 1169. Ótima, graça, 1169, graça. Então 3190, vai para ação para sequenciamento. Curve à esquerda na proa 020, o limite que demarque 090 de cima. E esquerda proa 020, o limite a que demarque 090 de cima, está 3190. Afirmativo, então 3190, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 10012. 4.1092, 3090. Passarei do 2230. 2230, passarei. O passarei 2230, serviço radar terminado. Mantendo nível de voo 140, espaço aéreo Golf. Tem frequência livre 12345 para a coordenação local. Caso necessite informação alerta, irá chamar o centro Recife na frequência. 128.8, alterna 135.3. Frequência livre, caso precise de informação, 288.353. Graças a Deus, vai pregar. Estabilizou 6210. Na 6210, passa a Duna, completa o final do procedimento, chama agora a torre. 118.95. 6210. Oi, Salvador, boa tarde, Xanai 6210, estabilizou a saída 10. Xanai 6210, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. para. Número 2, quem se espera com curva pela esquerda, reporte interceptando a final da onda 7. Curva esquerda, a 360 reportará reinterceptando a final da onda 7, novembro, que é isso. Chané 6210, check train, livre pouso 10, vento 970 graus com 11 nós. Livre pouso, Chané 6210 na 10. A 3190 reduza para 1809 nós, aguarde o vetor final. Reduz para 1809, Buff Novembro Lima, desce, mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 10012 em forma estabilizada. Chané 6210. Buff 1169. Agora 1133, decimal 25, alterno 1133, decimal 95. Mantenha a proa, está na 3190. É 3190 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 080 em forma estabilizada. 080, foi trás estabilizado. Moção 9 autorizado, chama táxi, 6999. 3190 desse, mantenha 2 mil pés, o seu altímetro 9092. 2.0912, 3.090. Buff Novembro Lima, confirma a velocidade de cada. 2.090 Lima. 7. Final 1.0, se enquadrando como número 2. Gente, Novembro Lima, aguarda na autorização de pouso. Aguarda na autorização de pouso, Novembro Lima, que é esse. Descendo então para aproximação, 3.090. Sente, Golfo Novembro Lima, passador na completa final, chame todos, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Novembro Oscar, o que tem livre pouso no 7, vento 960 graus com 10 nós. Tem livre pouso no 7, Novembro Oscar, o Chame a sua Juliette, é o 6210. Alfa, guarda a Juliette, na 2210. Espera, Torre 1, 1-8, decimal 95, ajuste na 0-2, no Mongol, azul 6-9-9. Cima, agora estou na frequência 118, decimal 95. 8-9-5, C3, 1-9-0. Braus com 9-9. Azul, Juliette 04, aí a 3-0. Gol no 869, prossiga. Frente de formação máquina, posição 6, quando possível autorização Brasília, poder registrar saída. Subida Armor Elefa. Armor Elefa, grata. Foi Salvador, TAN 3190, final da 1-0. TAN 3190, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Frente, TAN 3190. November Lima, no solo agora ao 04, livre direito, 1211. Check trem, livre pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus, com 10 knots. Baixar travado, livre pouso, pista no 0, TAN 3190. Salvador, boa tarde, acompanhando o 9, está condicionado após o pouso do Airbus da TAN na final da 1-0, ali mantém. Prosseguir inicialmente por parte 5, taxi agora ver taxi principal Alfa reportante do Juliette. Senhor virá virar sua direita e reportará na sua segunda esquerda. Zero no solo ao 06, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, 3-1-0. taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, via 3190. Golf November Lima, agora se irá ingressar à sua esquerda via Juliette, irá contornar o pátio principal e irá ingressar na Taxiway Lima. Reporte por gentileza quando você estiver através do portão 11. Controle Salvador, azul 6919, nada Elfa. Azul 6919, aciona o transponder 5047. 5047, está acionado agora. E agora contato radar de decolagem, sube e manter o nível de voo 340 via saída da Elfa. 340 via da Elfa, azul 6919. Quanto vai pro Prod da El, com referência, 6919? Autorizado, azul 6919, foi a posição da El. A El 6919. Lima irá ingressar a taxiway à sua frente na Lima e após irá virar à sua direita na taxiway Mike. Após a sua direita via Mike, e após irá virar à sua primeira esquerda no taxiway Quebec. Bruno 645, aciona identificação, via chegada Golf, desse mantenha 4 no pés, ajuste altímetro 10012. 10012. Da pista 1735, senta que será em frente da Taxiway Papá e a sua direita está em contra de parte 5. pátio, à sua direita é o que pertence a Infraero, o Golfo November Lima. Vou entrar em contato com a Infraero, o Golfo November Lima, aguarde, por gentileza. Vermelho, meu solo. Terei contato com a Infraero, mesmo pedindo que o senhor mantenha a posição. Eles vão estar enviando uma viatura para estar coordenando o senhor uma melhor posição de esparqueamento. Salvador, Boa Chanera, Leão Lua 13, sendo a 170. Sistema é 143, ação de educação. Via chegada bom, desce e mantém 050. Ajuste de altímetro 1012. 2050, 1012, Leão 143. 169, 19, agora o centro recife. 133, decimal 25. Alterna 133, decimal 9. Boa noite, 69, boa noite. Com Constante Copa, formação November. Sete, quanto escuta, boa noite, 69. Salvador, boa noite. Boa tarde, 62, 01. Eu teria nossa coordenação pro Galeão. Afirmo, número do Star Copa 6201, no formação November. Seria aprovada a saída, seria da El Irumi? Da El Leda Irumi. 869, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, Rio Verde, Luno 7, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, Árvore Elefa. 5071, controle 120, décima 8. Autorizado, com o plano de voo Brasília, nível 360, operador Luno 7. Decola da 1-0, com curva direita na Árvore, transição Elefa, aciona 5071 e controle 208, é o voo no 869, tem reclamação novembro e na ponto 6. Correto, noite menor, chama pronto do posto de estacionamento. Sente, boa noite menor. Poxa, 6201, copia? Chega, 6201. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima. Via P9857 até Mouso. Nível 360. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5067, controle 120, décima 8. Cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento 6201. Parado, Bono 645, vê se mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro 0012, informe o sinal do procedimento LS, atuei pista 10. 2000, informe a 143, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste o altímetro 0012. 3000, 0012, 143. 20, décima 8. Repite. Nível 330, decoda 1-0 com curva esquerda, 27, Lulu 1-0, Tapuca, Juca Caju, 5074, transponder 08, eu transpondo. 5074, transponder 08, controle. Nível 350 autorizado, saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, o 422. Nível 350. 350. Correto, confirma o gate, 4206. Número 1. Gate 1, chama pronto para o estacionamento. 6-0, Golo 645. C45, passa a dona, completa sinal, chame Toy. 118, decimal 95. 18, 9. 6143, desse mantenha 2000 pés, justo 1012, informe o final do procedimento. 2012, vai formar 169. Prossiga. Está pronto para o custo de acionamento na posição meio. Informa que está transportando óleo para transplante. 1903. Autorizado, boa noite, 69. Oi, chega trem. Chegado. Bono 645, pouso autorizado, pista no zero, vento de 170 graus com 119. Sim, pouso 10, pronto, cópia. Autorizado, Serra Brava, Vitor Tango, via Golf 677, nível 140. Decola da 10, curva direita, saída coral. Transponder 5102, controle 120, decimal 8. Autorizado para Serra Brava, Vitor Tango, Golf 677, nível 140, saída coral, decola da 10, com curva. Potenciamento correto, 2591, confirma a posição. Sim, parte 3 chama pronto para o estacionamento. Solo 645 no solo 30, libera vista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 1. Lembra, 211, batinha, tá em solo. Banner 6143, check trem, pouso autorizado, pistão 0, vento de 160 graus com 109. Checado, pouso autorizado, 6143. Alfa, reposta na cidade Juliette. Alfa, reposta na cidade Juliette. Solo, voo no 8169, o POB é 182, a Terra Palma, com 3 horas e 14 minutos, pronto para o Contact, até o ponto de espera da 10, bate Uni Índia no ponto de espera Torre 18, decimal 95. Ajuste 10 no 2, gol 869. Levitax até o ponto de espera da 10, via parte do Uno Índia, quando pronto, 28895, ajuste 612, gol 869. Oceaner 6143 no solo aos 32, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 1. Se vai direita, 121, Vono, obrigado, Vono. Solo, boa, Oceaner 6143, libera a direita. Oceaner 6143, boa. Alfa é bastante da Juliette. Alfa é da Juliette, eu não gostaria. Boa noite, 69, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, questão 0, vento agora 150 graus, 109, ajuste no 012. Ligue alinhar e decolar, dá 10, boa noite, 69. Luno 645, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 645. Chamei 143, Juliette, portão 7. Juliette pro 7, obrigado, boa. No 869, decolando aos 35, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 308, boa noite, 1869. Controle Salvador, boa noite, gol no 869. Na Arbo, cruza 1600 para 360. 1869, contato radar nada colagem. Sube e manter o nível de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, voo no 869. Autorizado, chama táxi, 4206. 4206, autorizado, no 869. 869? Foi a posição Malva. Direita Malva, 869. Agora Malva, obrigado. 4206, temos 102 a bordo, 3 horas e meia, Mateo. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia. No ponto de espera torre 1895, ajuste no 012. 1895, 1200, 4206. A 3897, boa noite, November confere, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle 120, décima 8. Posição 5, ciente na 3297, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento. Em regra de voo visual, 1.500 pés, acionado transponder 1717. Ciente, guardião 07, informe o ponto para descida.